Vendo geladeira vendo 287. Agora, o momento onde você compra e vende de tudo. Classificados Escola Show. Vendo artigos importados do vestuário com preço camarada. A novidade do momento é o boné calculadora, perfeito para quem quer fazer conta de cabeça. Procura-se fazendeiro gay para trabalhar em estábulo. O fazendeiro tem que ser gay, pois a tarefa é cortar o capim e dar pro cavalo. Quer uma piscina em Quer uma piscina em sua casa? Consulte-nos. Na Casa das Piscinas nós entregamos e montamos sua piscina em apenas 5 dias, com toda agilidade e competência. Casa das Piscinas, nossos funcionários fazem tudo e você nada. Classificado, Escola Show.